Você é tudo pra mim. E eu precisava dizer, de uma forma que o mundo inteiro soubesse, de um jeito que todos pudessem entender. Antes de te conhecer, comecei a escrever essa letra pra você. Minha alma já te conhecia. Tudo que faltava era a gente se ver. E aconteceu. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar adeus. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar. És a esperança que um dia eu perdi. Você me faz acreditar naquilo que eu nunca vi. Você é quem faz o universo conspirar a favor. Você me faz querer pra sempre ser o seu grande amor. Você ilumina meus passos e me faz caminhar. Eu quero estar sempre ao teu lado pra poder te mostrar as coisas lindas que o mundo tem pra oferecer. Coisas que Deus criou pra gente ver e conhecer. Eu sei que histórias como essa são pro mundo ouvir. E é por isso, minha amada, que eu estou aqui. Quero contar pro mundo inteiro que eu estou te amando. Ter certeza que minha voz estão me escutando. Vou te dar meus sentimentos escritos em um cartão, letra de forma, papel branco cheio de corações. Enquanto você estiver lendo, vou cantar em teu ouvido que você é tudo aquilo que eu preciso. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar adeus. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar adeus. A chance de um dia conquistar seu amor. De mostrar pra você quem realmente eu sou. Eu me joguei de corpo e alma pela primeira vez. E sou grato desde então por tudo que você fez. As outras ficaram pra trás, bem lá no meu passado. Hoje o que realmente importa é ficar do seu lado. Até distantes, a gente se sente junto. No telefone nunca falta assunto. Você me deu a confiança que ninguém mais me deu. E é por isso que hoje eu sou totalmente seu. Um sonho lindo é o que vivemos, eu posso afirmar. As brigas fazem parte, mas existem só pra gente se desculpar. Então deixa pra lá, amor, vem mais pra cá. Eu quero tanto te beijar, em seus cabelos me enroscar. Em seu colo me aninhar, preciso me entregar. Contigo eu posso voar. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar adeus. Só você me faz sonhar. Teu colo é o lugar onde eu quero estar. Me deixa ser teu, só teu. Me dá a chance de nunca mais te dar adeus.